Hugo e Thiago, daqui a pouquinho. E ela tá aqui, primeiro pra trazer os lançamentos da semana. Olá, Carlinha! Oi, gente! Programa Carlos Pitt, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui pros lançamentos. E eu tô trazendo novidade, é claro. Eu vou começar falando da dupla Juliano Matheus e Rodrigo. Formada pelo paranaense de Alto do Piquiri, Juliano Matheus, que é ex-parceiro do Luiz Cláudio, lembra da dupla Luiz Cláudio Juliano, e pelo mineiro natural de Ituiutaba, Rodrigo Arantes, ambos com muito conhecimento e profissionalismo na música sertaneja, sendo que o Juliano Matheus é produtor musical e compositor de vários sucessos. Reunindo todo o profissionalismo e maturidade musical, a dupla vai surpreender em 2013. E eles já estão lançando música nova, eu vou lançar agora aqui pra você no programa Carlos Pitt. Juliano Matheus e Rodrigo, Beijar e Beber. Lançamento. Vim pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Vim pra balada fazer o quê? O quê? Vou pegar você, vou cantar, dançar, pular, beijar e beber. Vim pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, beber. Vim pra balada fazer o quê? Beijar na boca e beber, beber, Beber com Juliano Matheus e Rodrigo. O próximo lançamento de hoje é a dupla Thiago e Donizete. Desde criança, o Thiago já estava em sintonia com a música. E o Donizete cantou sua primeira música com 3 anos de idade. Em novembro de 2007, nasce a dupla Thiago e Donizete. Em agosto de 2010, eles passaram por um momento muito marcante na carreira. Eles cantaram perante um público de milhões de pessoas do Brasil inteiro. E apresentou suas canções na tradicional festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. E eles também estão de música nova e essa música tem participação especial. Thiago e Donizete com participação de Matheus e Cauã, agora chega. Lançamento, lançamento. Ah, Já cansei de esperar, tá na cara, não dá certo, mas eu e você. Enquanto tento te encontrar, você faz de tudo pra se esconder. Comigo você não me atende, quando atende diz que já vai retornar. E as horas vão passando e nada de você ligar. E agora chega, eu saí, sou a PD, quero beijar na boca, eu vou comprar derreter. Não existe saudade que vai me fazer chorar. Tem alguém no seu lugar, mas hoje eu vou sair, suar, beber. Quero beijar na boca, eu vou comprar derreter. Não existe saudade que vai me fazer chorar. Em 24 horas tem alguém no seu lugar. E chega pra cá, Matheus e Cauã. Alô, Thiago e Donizete, tamo junto, rapaz. Bora sim. Já cansei de esperar, cara a cara não dá certo, mas eu e você. Enquanto tento te encontrar, você faz tudo pra se esconder. Ligo, você não atende, quando atende diz que já vai retornar. As horas vão passando e nada de você ligar. Agora chega, eu vou sair, zoar. Chega com Thiago e Donizete, participação especial da dupla Matheus e Cauã. Lembrando sempre que todos os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. E semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Bom, seguindo, já tem entrevista com Hugo e Thiago aqui com exclusividade no programa Carlos Pitch pra você, pra toda a nossa rede. Ora, em vez de matar a saudade. Ah, essa é boa demais, hein? Ih, vai fazer você viajar pra bem longe agora, né? Vamos matar a saudade juntinho? Eu aqui e você aí? Zezete Camargo Luciano, com a participação do Willie Nelson. Adoro essa canção. Eu só penso em você. A versão de Always on My Mind. Matando saudade. Matando saudade. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Sei que eu estive ausente quando precisou de mim. Eu fui tão inconsequente. insensível, te perdi assim. Hoje estou consciente que errei, de todo o mal que te causei. Vim aqui pra te dizer, eu só penso em você. É homem, tell me that your sweet love has died. Dá pra mim uma chance de poder te compensar e te amar. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Eu não tenho te amado tanto quanto poderia amar. If I made you feel second best, tente ao menos perdoar. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pitt, os melhores artistas estão aqui. Legal, gente, um abraço pra todo mundo curtindo, ouvindo, fazendo aquela companhia gostosa aqui na sua rádio com o programa Carlos Pitt. Vamos trazer agora um bate-papo legal que a Carla Ribeiro visitou a dupla Hugo e Thiago e lá no camarim ela conversou com eles e eles contando as novidades pra gente. Inclusive a Carlinha já vai trazer o lançamento da nova música pra vocês aqui. Vamos embora curtir esse bate-papo, essa entrevista exclusiva que a Carla Ribeiro fez pra gente com a dupla Hugo e Thiago. Confere aí! Programa do Carlos Pitt, enviando sucesso. Hugo e Thiago, tudo bem, meninos? Tudo bem, Dado. Cumprimenta aqui direitinho. Tudo bom? Thiago. Eu tô bem, meu amor. E você? Como é que você tá? Tudo bem, graças. Cadê o Dr. Carlos Pitt que não tá aqui? Pois é, hoje ele não veio. Meu filho, é aquela coisa, né? Ele tá mandando agora só. Vai lá, faz lá. Vai lá, vai lá. Um abraço, Carlos Pitt. Ou ele deve estar compondo muito também, né? Que não... Com certeza. Tá vindo novidade por aí. Mas, meninos, obrigada por receber a gente mais uma vez. Nós já fizemos cobertura de outros shows de vocês, né? Como no Estância Alto da Serra. E hoje aqui no Country Beer. Legal, gravamos um programa também lá no estúdio, né? Programa Carlos Pitt. Foi no momento de transição do Hugo e Thiago e agora estamos aqui, ó, graças a Deus, para fazer esse show no Country Beer, essa casa que a gente teve há pouco tempo atrás aqui para prestigiar alguns amigos nossos. Rony Reis e Fabrício, tivemos aqui no show deles, foi legal pra caramba. A casa é linda, né? Todo mundo tem que vir aqui para conhecer aqui em São Caetano do Sul, Country Beer. A casa sertaneja, né? Casa... É bem típica, né? Bom demais. É aquela pessoa que não tem oportunidade de ir pra uma balada sertaneja. Ah, não, aqui é chique, mas que remete àquela coisa do interior. Rústico. É muito bonito, é muito bonito. De muito bom gosto, tá? De parabéns, viu? E hoje a gente tá trazendo pra cá um show acústico, né? Que na verdade é um dos primeiros shows desse formato que a gente tá fazendo. Que é um show mais... mais compacto, né? Mais íntimo. Mais íntimo. Aí a galera por perto e espero que vocês curtam bastante. Mas vai rolar um novo sucesso de vocês, então tô, né? Vai, essa música nós gravamos com o Léo e Júnior, né? Que são participação. É, esses caras que a gente ama de paixão, estão no nosso escritório, tá? Léo Júnior, Frank Aguiar e o Gui Thiago. E gravamos essa música que, graças a Deus, aí tá atravessando barreiras e chegando em lugares que a gente nunca imaginava que fosse chegar, né? Nordeste afora. Hoje vamos fazer aqui e contar um pouco da nossa história musical também, esses 8 anos, né? Hugo, projetos pro ano que vem? Projetos para esse ano ainda. Esse ano ainda. Projetos para esse ano ainda. Tem uma música. Ano que vem a gente é bem provável que a gente vai ter um CD aí pro ano que vem. Mas o projeto principal agora que vai vir ainda esse ano é uma música que a gente gravou com a participação mais. A música se chama Fala com a Minha Mão, né? Uma composição da Valéria Leão, do Alex Torricelli e do Rodrigo, Rodrigo Oliveira, são parceiros nossos demais, sabe? E a música chama Fala Com a Minha Mão, tá vindo por aí, aguardem, com participação muito especial de... Já pode contar? Dois amigos nossos, né, de muito tempo, que eu particularmente conheço eles desde 2001, quando eu morava lá em Goiânia, João Neto Frederico, Hugo e Thiago, Fala Com a Minha Mão, aguardem. E já vai preparando o dedinho aí pra ligar nas rádios, pra pedir. Sai um pedacinho? Deixa eu ver um tom. Ah não, de novo não, só pode tá de gozação. Ah não, de novo não, ó, fala aqui com a minha mão. É sucesso, Hugo e Thiago, podem esperar, viu? Meninos, obrigada mais uma vez por receber a gente aqui. Mas vai sanduichinho. Ah, coisa fofa. Só pra quem pode, gente. Hugo e Thiago pra vocês. Já que você quer, então. Eu quero ver você. Manda as trago que eu vou fazer. Eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Então toma! Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem tá falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Um abraço, um sucesso pra ti. Valeu!

Resta Dani, que na semana passada se manteve no programa cantando uma música de Lulu Santos, derrotando Pedro Eduardo, que já foi backing vocal de Gustavo Lima e, pra mim, era o melhor entre todos. Olha, perdeu a graça, já tá aparecendo o jogo de cartas marcadas, apesar de reconhecer a qualidade dos candidatos. Mas o boicote aos sertanejos ficou muito claro, até pela falta de personalidade do Daniel. Uma pena. E vem novidades por aí de Michel Teló. Após Ai Se Eu Te Pego, Humilde Residência e Para a Papá, Teló decidiu apostar em uma música romântica. Ufa, finalmente! Durante a semana, a música, que é inédita, chama-se Love Songs, canção de amor, estreia nas rádios. Mas vocês vão ouvir hoje ainda aqui neste programa. E eu desejo que dê muito certo. E Paula Fernandes gravou essa semana aqui em São Paulo o show da virada da TV Globo a bordo de um vestido dourado e emocionou o público com dois de seus sucessos que estouraram nas rádios de todo o Brasil nesse ano que está acabando, né? Recentemente, após grande polêmica e briga judicial, Paula rompeu com o escritório Talismã, onde Leonardo é um dos sócios, e se declarou aliviada, porque finalmente poderá ser ela mesma e administrar como deseja a sua carreira. Vamos ver se vai dar certo, né? E semana que vem estará aqui em São Paulo a banda gaúcha de Criciúmal, Danúbio Azul, que já gravou a música Cinderela, de autoria de Carlos Pitt. Eles vão participar de um programa no Canal do Boi e depois vão dar entrevista exclusivamente para nós aqui no programa Carlos Pitt. Nós estaremos acompanhando tudo, tudinho, o dia todo, desde o desembarque no aeroporto de Cumbica até o show deles à noite no Recanto Gaúcho. Não percam na semana que vem cobertura completa, tá? E a entrevista de Hugo e Thiago, concedida com exclusividade para o nosso programa e para a TV CP1, já está no ar, com imagens que captamos para você. Vai perder? E Carlos Pitt, com a agenda lotada de shows nesse final do ano, promete muitas novidades, muitas composições, músicas novas e muito mais. Vai lá conferir www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Beleza, Minhoca. Agora deixa eu trazer para vocês aqui a música que eu componho e eles gravam essa música. Já foi lançada por mim e agora está ganhando uma gravação muito especial. Porque essa música eu fiz pensando nesse grupo, nessa banda do Sul, que é um sucesso em todo o sul do Brasil e está se espalhando por Brasil, inclusive na Argentina também, né? Eles tocam muito na Argentina. E essa minha nova, essa música que eu compus está fazendo parte do novo CD da banda San Marino, que eu trago para vocês aqui, ó. 5 minutos, lançamento pra você. Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Me dá 5 minutos de atenção e ouça minha história, por favor. Há pouco eu perdi minha paixão e agora estou aqui desconsolado. Eu sei, amigo, que queres partir, que a noite está tão fria e calada. Desculpe esse meu jeito embriagado, se estou falando mal e atravessado. A minha história eu vou te contar. Ela quiser bater ela de volta aqui comigo. Eu estou magoado porque ela me trocou, foi embora e encontrou um novo amor. Essa é a minha história, meu amigo. Eu amei, amei demais e agora sou. Sou mais um apaixonado e sem amor, tomando copos de tristeza e solidão. Eu sei, amigo, que queres partir, que a noite está tão fria e calada. Desculpe esse meu jeito embriagado, estou falando mal e atravessado. A minha história eu vou te contar. Eu amei, amei demais uma mulher. Faço tudo, tudo que ela quiser para